tem agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de ouro e platina. Yeah. está a ouvir Ouro e Platina. Walk back. platina. Show.